Life in. Um dia sonhei com o sol, céu, mergulhando, assombrando, alucinado de papel, perdendo a trilha, o tempo voa, vivendo a monotonia. Quantas mais doses e tragos, presa, pseudo, da alegria fria. Peço mais calma, paz no coração, saúde pra minha fé, dinheiro pros irmão. Quero vida sem trabalho, quanto mais trabalho escravo. Pouco tempo me reparo, que o mundo não vai mudar. Mano, é difícil entender quando você é só uma peça. É estranho, só tem uma direção, que cifrão, né, ladrão, me diz quanto peça. O meu ganho, o pouco ganho, deixei pra trás em drogas e festas. Tempo fornece, é desgato suado, semblante molhado na selva de pedra. Um dia então algo me superou. O sentimento feito estranho de alguém que já partiu. É, a vida que eu canto alegre, marcas de tristeza. Deixaram pra trás meu fiel conselheiro. Hoje fica cadeiras vazias na mesa. Entenda, mais um amor a menos, mais uma mágoa a mais. Quanto mais paro e penso, não há forma eficaz. Quanto mais entro, me arrependo. Vejo quanto paro e perto, posso penso. É, conteúdo, flow, talento. Aqui na voz, storyback, me apresento. Sou firmão, sim, Joe. Te dei a mão, te conheço, quero braço. Por favor, cito. Se me arrependo, não ter revido os passos. É, reviver, remudar, remunerada. O resto, desenvolver, sem desdenhar o desejo dos diversos. Trax, kank, kankan, show no país, fecha, clavan. Acorda, salário atrasado, 10 conto no bolso. Já noite, rolete, desespero, olho era diverso. Adversário perpetuado, perdendo tempo. Sem talento, rima que te afeta. Mas se quiser tentar, na trocação também tá tendo. Tempo intenso, veja tenso. Glória e dicção ativa, débito e conhecimento. Tô no momento, louco por dentro. Consumindo a paciência, desaprova, eu tô nem vendo. Pra mim é pouco, que mundo é louco. Quantas pessoas passaram por aqui, tentam mudar. Sem um puto no bolso, sem rumo eu tô louco. A meta é ver o sol acordar. Sem um puto no bolso, sem rumo eu tô louco. A meta é ver o sol acordar. Thank you.